1985 Lima 10. Lima 10, tá ligado. Oxana M3 Nono. Oxana X6 312. Climb flight level 350, Puka Departure. Puka Departure, climb 370, Ocean 6312. Six two one two, change your transponder, 5121. 6212 and the transponder 5121. I gotta be checked. 31 Ocean X 6212. 31 5131. Papatango, Romeu Papatango, no Través de Paripe, a 1500 pés, comprou na rotatória. Reporte rotatório, Romeu Papatango. Pan 3304, chama Recife, 1260, alternando 128, decimal 8. 260, 2288, 3304. Patrulha Salvador, 35221, decolou na sua estrutura. Papão do Bravo Lima Quilo, livre frequência para coordenação. Informa frequência de Léus, 120, decimal 1. Azul 4299, Recife, 1251, alternando 133, decimal 2. Bravo Lima Quilo, na escuta do controle. O gol 1888, completa final ILS, torre em 1-1-2, decimal meio. 2-6-8-8-2. 5-5-2-2-1, contato radar, flu para o nível jogo 200, saída Argo LS. 2-6-8-8-2. 1-9-0-8-5, livre decolagem da cabeceira 10, vento no 60 grau, 7-9. Decolagem, 0-8. Para o nível voo 200, saída Arbor Elétrico. Saída Arbor para o 200. E afirmativo, 200. Libera da restrição de 5.000 e 4.521. As restrições, voltar o 200 e 5.221. Sente livre das restrições para 200-3522. Puxando a M3 12, sua para 360, sai da PUCA. Climb 360 on PUCA. Departure, we just take 3 left. Controle Papatango, Romeu Papatango. Papatango, Romeu Papatango, torre 1-2, edição 6. Rádio 6, graças. Papatango, Romeu Papatango, a 1500 pés, controle da rotatória, visual com o campo. Romeu Papatango, informe sinal de 2 milhas. Para lançar as 2 milhas do Romeu Papatango. Papá Romeu, Mike Serra Golf, desce parão no 1500 pés. Autoriza a toda a rotatória? Afirmativo, na toda a rotatória, Mike Serra Golf. Na toda a rotatória, obrigado. Controle, bom dia, gol 9085. Controle Salvador, bom dia, gol 9085. Gol 9085, contato radar, soltando o nível de voo 360, saída da EL, Leda, Brit. Gente, solicita pro 120 por 5 milhas, evitar formações. Gol 9085, ciente, pro 120, após voa da Leda. Após Leda, 9085. Salvador, aproxima Frozen Morning, gol 1982, and have information below. Gol 1982. Talk at end, center level 050, clear to my arrival. Clear to my arrival, this is level 070. 050, gol 1982. 050, gol 1982. Na Lima, na terceira milha. O meu Papatango, pouso autorizado, cabeceira 17, vento 180 graus, 11 nós. Autorizado, pouso, o meu Papatango. Gol no 888, solo 36, direito no 219. Afirmo, direito no 219. This is center frequency 125, decimal 45, if unable, 126, decimal 85. Can we enter 545, unable, 126, 125. Taxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, canal 88. Meu Papatango, solo 37, autorizado backtrack ao estacionar frequência livre. Flapjet 58 no 1, decolou 38, chame controle em 1935, corrigindo 198, bom voo. 198, boa tarde. Controle Webjet 589. Webjet 589, contato radar, sua para o nível de 360, saída Arboleda. Sobe ao 360, vai solicitar o 340 como final, senhor. Aguarde, Web 589. Ok. Autorizado para Campina, a Peruí 516, da Colômbia da 10, com a direita da Euleda Bridge, controle 198, transponder 5146, azul 9131. Correto, passo push, 131. Fala, bom dia, o Xanera 63. 6311, bom dia, Guarulhos 360, via 6Lu 21, autorizado. Decola pistão 0, curva direita, saída arbor, após sua posição a leve. Controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5153. Afirmo, 360 Guarulhos, autorizado, via 3Lu 21. Decola pistão 0, curva direita, saída arbor. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após voa eleva. Controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5153. China 6311. Adiantando que vem chuva. Confirme. Vai ter a Gol, feliz nacional do 17, adiantando um pouquinho aqui, já vem chuva ali na 1435, liberado pelo controle. Ah, tá bom, o tempinho tá ficando feio mesmo. Pode prosseguir, fala um baixado e travado, vento 1,60 graus, 15 nós. Baixado e travado de fábrica, 6 milhas para final, interceptando mais terra Gol. De fábrica, pouso autorizado, cabeceira 1,760 graus, com 1,49 ao vento. Segue, reporta 3 milhas. Como é que foi de outro tempo? O Chanel 6250, Skoka Dandy, Center Level 050, Mari Arrival. Roger, 050, Mari Arrival, Tequila, Ocean 6250. Go 1982 after tap, descend 2000 feet, and 81017. Search your LS for 47. We have the traffic of Texas. Keep changing, maintain 2000. Speed INS X8 burn 10. Instead 1017. Go 982. Approach your Shanghai 6252 request. Stay gas in a minute. 6250. Okay, we're passing and taking high speed and they clear the confluence of the traffic to the 6250. Final 3 milha mais Serra Gol. Livre pouso, Serra Gol. Papa Romeu em Canovember Alvo, mantém as condições de cidade sobre os corredores, zona 1.500 pés, reporta a parte. Chame centro Recife em 1260, alterna 288. 3521, confirma a frequência? 1260, alterna 1288. 1260, 1288, confirma. At 6250, clear down to 3,000 feet. QNH 1017. Clear down to 3,000 feet, 1017. From press position, fly direct Kitapi. Kitapi now on the air. Sol controlado aos 43, corrigindo sol aos 43, autorizado backtrack. E 5811, chame agora o centro Recife em 1260, alterno 288. 260, 288. Boa. Guarulhos, Flatline 380, vai up to 21, have take off and 10 right turn, airborne, departure, have to fly head later position to intercept the ramp. Airway 109-8, APP and squad 5160. A2 Salvador approach. Your head for 1982. Okay. The airdrop is now operating under visual, under instrument conditions, okay? The ceiling is 1,000 feet, visibility 4,000 meters. Roger, into my charge, thank you, Vol 1982. Okay, just confirm it's called code 5160, response by distribution set up 3-4, it's there. Sorry, it's called code 4160, turn 3-4-7. Autorizado táxi de alfa, ponte para todos, 1612, que nega 1017. Vivo táxi para... A 1-0-4-9-1-0-3. Procedure, contact tower on 118.6, so go 1982. 118.6, go 1982, thank you. Ocean Air 6250, did you copy the weather condition, Bravo Head Field? Negative, sir. Say again, please, 6250. Okay. The airdrome is operating on the instrument condition, ceiling 1,000 feet, visibility 4,000 meters, right wing. Okay, thank you, sir. Ocean 6250. Mil pés, visibilidade de 4 mil metros, chuva leve sobre o campo, a torre acabou de nos informar aqui. Ok, tá quente então, ligando no geral, só. Clear 2000, clear the Electric Free Procedure, report on localizer, Ocean Air 6250. I report telephone localizer, Ocean Air 6250. Depart Harbor, Afterfly at Leyden, and Upper Salute 1. That's enabled. Leyden is not part of the Upper Salute 1. Mesa is part of Upper Salute 1. So we can make Harbor, Lepa, and Lepa, Upper Salute 1. Site Go 1982, request Puppy Fulbright. Country 487, Lepa is position on Upper Salute 1. Affirmative, clear to land runway 1018192. Thank you. You can fly to position Sagaz. Okay, the problem is not after the land for the government made it. So, only Harbor, Mesa, Echo, not Echo, Contra, Alpha, then join the upper silver 2-1, alright? Similar. Okay, so our readback will be after departure, Harbor, departure, Elefa, and join the upper silver 2-1 out of Elefa, is that correct? Zero, complete the procedure, contact tower on 118 this month. 1865, the central water, 6250. Long. Because Leda, Front Echo, Delta, Alpha is not part of Upper Zulu 2-1, it's other, not other airway. Shmariv, Leda, no, so you don't fly Leda. Just Harbor after Elefa position. Okay. Now it's correct. Harbor, Elefa, Upper Zulu 2-1. Turma 3-1, livre decolagem, cabeceira 10, o vento 9-1-3-1, o vento 9-0 graus, 12-9. Autorizado final do ano 7, informe final de 2 milhas. Autorizado final do ano 7, reportará 2 milhas em novembro alto. Ocean 6250, report one way inside. I report inside, Ocean 6250. 19131, decola 53, chame controle 1935, 198, bom voo. 198, boa, 9131. Wind, 150 degrees, 10 knots. Okay, thank you. 6250, and I will point the runway inside. Clear to land, attention to runway west. Wind 150 degrees, 10 knots. Roger, clear to land, Ocean Air 6250. So you go 1982, Ocean. 1982, 805 to Bahia, Juliet. Juliet for gate 05, go 7, 1982. Tonight 6250 on the ground at 55. Leaving next to right and contact the ground 121 is 19. Right hand 119er, thank you, right 6250. Now the channel is 6250 and they evacuated. 6250, through taxi via Alpha, report, or taxi via Juliet. Alpha to Far Juliet, 6250. 0 graus, 5 nós, atento à pista molhada. Cuidado, pouso, India November Alpha. Minha 3-1-1, aguarda. É, gosto da terra da guarda, motorizado. Espera que não é pra trás. Roger, base da guarda. Ele puxa, chama na passagem. Minha 3-1. Follow ground, chance de point. Ready for taxi. POD 4-0. Alternate. Gavião. Endurance 3 hours and 37 minutes. Channel 6250, full taxi Juliet, gate 02. Ok, Juliet, 10-02, thank you, 6250. Gun 3487, full taxi Echo 1, India Alpha, homeward, 4190, call tower, 1 and 8, small 6, 9107.